caos que predomina no raciocínio. Mesmo não querendo estar nisso, ela mantém o meu domínio. Enquanto tentam evolução sempre a trazer novas propostas, outros queimam suas ideias num lago sujo de notas, com animais desenhados como se fosse uma fera assassina. Lhe traz o céu azul, lhe traz a carnificina. Agradeço ao pai por ter me dado excelente dom da voz. Percorre o mundo mais veloz que nitrogênio kit. Nós invade mentes como um mercenário invade o território. Faz um pequeno homem do gueto logo virar um ser notório. Preparo minhas armas de grande perigo pra sociedade. Caneta, microfone, inteligência pra o combate. Enquanto lobos sedentos se estraçalham nesse deserto, me protejo dos ataques, fazendo o que pra mim é o certo. E levo uma bagagem nas costas de aprendizado, um baú de momentos tristes e felizes do passado. Como um conto de fada, vi pessoas sorrirem. Como um filme de drama, vi pessoas da vida desistirem. Como um filme de ação, vi viaturas mãos pro alto. Como um filme de terror, vi manos órgãos perfurados. Pronto, a vida se vai como uma vela que se apaga rapidamente, como conta de energia não paga. Só que essa infelizmente não será religada. Trazer a vida de volta, um corpo com balas alojadas, formidável seria, infelizmente é impossível. Por mais que planejamos, nosso futuro é imprevisível. Não é preciso bola de cristal para saber o destino de quem na vida traja a maldade em seu figurino. Pegaram carona para o outro lado num busão, que é movido a rancores, maldade e ódio de um mundão. Outra visão exposta em linhas que agora expande no verbo. Propõe a diversidade que eu trago nesse trajeto certo. Diante a verdade sublime da realidade, observo a infantilidade causando a fatalidade à tarde. Extraordinário seria o oposto, mas francamente a chuva de caos encharca a mente, me deixa disposto. Trauma irreversível pra criação do verso incorrigível. Hip hop o que me traz alívio, outro nível. É imprescindível buscar a melhora, a progressão do raciocínio é impressionante. A regressão é foda, prioridade pros seres é diferente. Como sempre, o obstáculo é imprevisível e consistente. Delinquentemente fode essa porra, o tremor que vem. Eu não preciso puxar o saco ou fazer média com ninguém. Ha! Fui infectado por essa cultura, amaldiçoado pelo rap responsável de estrutura escura. Mundo à parte, aperto start, vem pro subsolo. Aqui onde a verdade é detectada no fundo dos olhos e separa a espécie. Nada é fantasiado, os grandes mestres de cerimônia estão em vários pontos isolados. Forte chuva me traz a síndrome descrita oculta. Me escuta, o rap é força, inteligência e luta. Preparado pra mais um combate no que se refere ao enfrentamento. De cabeça erguida diante momentos desfavoráveis, trago armas semelhantes a que devastam em larga escala. O segredo está na mente, a bomba atômica é a palavra clara. Vem pro meu mundo, mas deixa o convencional de fora. Somos a consequência da cultura em diferentes formas.